Andressa Elias Moral.com.br. Vamos lá! E eu vou começar devagarinho, acelera só um pouquinho, pra você não se perder, me acompanhar. Começa com a mão direita, depois joga a esquerda no joelho e comece a rebolar. Hey! Essa é a primeira parte do jogo da sedução. A segunda vai fazer acelerar seu coração. Diga pra mim, bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra cima.